Hotel Direção, telefone código 01935, o número 6 na rua do Passarol de Itapuã. Informe o hotel, ok? 0136-602, câmbio. Copiado. Tá, Juliette, passar, decolou aos 11-1935, Goiás. Prato, 1935, Papá Juliette, Papá. Desça para a altitude de tráfego de São Novembro do Luiz, que reposta cruzando 4500. Reposta tomando 4500. Bom, 2199, solicita voar após mar e depois de dona para evitar a formação em tráfego. 2199, está autorizado o desvio, é o número 2, na aproximação, inicia a redução para 2309. Controle, muito bom dia, o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá decolado no perfil da Momo. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, suba a rede 33, meu pés, a saída Momo. Subindo, restrito a 3000 na Momo, Papá Juliette, Papá. Controle, estando 3304, existe um desvio aqui, leve à esquerda, 10 graus, para livrar algumas formações aqui no setor, já vai voltar aqui para o ADP. Estando 3304, está autorizado desvio, Rui Tuna na presente, após desvio, Rui Tuna. Gente, após desvio, voa Tuna, estando 3304. 3604, informa que nós trazemos a posição de 11 horas, está 1 ou 5 milhas, está mantendo 3 mil pés, é um Papa Alfa 4 milhas. Não tem notifés, não ouviu. Ah, meu Papa Juliette, Papa, informa que nós trazemos a posição de 1 hora, a 1 ou 4 milhas, no rumo sul, está cruzando 060 para 4 mil pés, Airbus 320. Papá Juliette, Papá, copia o controle. Responda, controle, prossiga. Informa o tráfego nessa posição de 1 hora, 1 ou 2 milhas, então vamos sul, cruzando 050 para 4 mil pés, Airbus 320. Gente, não visual o contrato, senhora, mas atento. A gente mantém a 3 mil pés. Vai manter 3 mil, Papá Juliette, Papá. Serra, reporte para descida ou visual com o farol de Itapuã. Serra, abandona a gente, César. Serra, descida para 510, ajuste 1003. O 2199 tem condições de voar na proa 035 para o departamento? E mais 3 milhas. Eu posso entrar na proa 035, seu limite será o localizador. Tenente Gol 2199. Esquerdo, 3304, aguarde já a passagem do mesmo, vai prosseguir na descida para 2-3. Controle o mais filete ao meu, passou o CIA, segue ainda na vertical da 324. Mais filete ao meu. Papá, o meu papai, o meu papai, vamos pro ideal para o destino. Azul 2, 796, autorizado João Pessoa, nível 1 no 70, via Golf 677 até Recife, após DPT. Saída Conde, decola da 10 curva esquerda, controle 19935, aciona 5534, coteja. O ajuste padrão, aguarde uma proa para o localizador. Oxi, 3013, aguardando o localizador. Seja no grau. Controle, hotel de Serra, na vertical de Itapuã. Hotel de Serra, mantenha no farol de Itapuã, chame torre na sequência, no 8, decimal 95. Serra. Gol 2199 para o localizador, direita 060, reposte estabilizado, destino para 2000 pés. Vai seguir o tráfego à frente, está 7 milhas, é o 2320. Sustiu 2 mil pés, direito 060, possibilidade gol 2199, seguindo Airbus. Pelo Serra Lima, tem frequência livre para coordenação. Positivo, 305 com 4, é isso? Então prossegue cabeceira 35 para um pouso pairado. E reporte nacional da 35, até de Leste Serra. Serra, reporte nacional 35. Passado, apelido Lu 21, saída a porta na direção Enel, pode falar da pista Mozero, curva à direita, controle de 19, pode do transporte de 54 metros. Fechamento correto, para o feedback de saneamento. E 304, continue a aproximação, ajuste no 0 no 3, reporta quando baixar o checado. Baixado e travado. Livre pouso 1-0, vento variável 3 nós à sua direita, um helicóptero, uma Passerra 65, prosseguindo para pouso na cabeceira auxiliar, não vai interferir, vai acertar um pouso parado. Positivo, livre pouso 1-0, vento 3-0-4. Confirme se a pista está seca? Confirme? A pista seca? Afirmo, pista seca. Obrigado. Gol 2199, estabilizado na LR. 2199, continua a aproximação, pastor, baixar de checar. Quatro no externo, gol 2199. Então, Juliette Serra, confirme, bate pela esquerda para 35. Então, Juliette Serra, final 35. 7, pouso pairado, autorizado, cabeceira 35, vento norte com 3 nós. Serra, pouso pairado na cabeceira 3. Ten, gol 2, 1, drop. Continua a aproximação, agora a pista livre, a nave precede a 1 milha da cabeceira. Ciente, guardando a autorização de pouso, gol 2, 1, 9, 9. A 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, na sequência 120, decimal 3. 304, solo 21, agilizando a direita, 1-2-1-1, eu solo. 1-2-1-1, segurando, tá, recebeu 4-9 de causa nacional. 7. Até o toque. O agente deve ser para a caixa, para fase 4. Baixa altura sobre a pista, 6-3-4-9-0, até o fase 4, autorizado. 2199, livre pouso, pista 1-0, vento variável 3 nós. Último aeronave que pousou e recebeu 4 de cauda na curta final, o ajuste 1-0-3. Você está livre pouso, pista 1-0 com 2199. A borda, altímetro 1-0-1-3, para o táxi, chame torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, torre arado. 10, o ajuste padrão. Gente, voando Duna, a 2000, com 13, 1-8-1-1, obrigado. Torre Salvador, a 9-5, pode visitar, torre para o táxi. Hotel, hotel autorizado, reporte da para ingresso na pista, confirmando decola da interseção ou solicita até a carteira? Reporta no hotel, pronto para alinhamento de flight. Reporta no hotel. Tá. 2199 ao 23. Direita, direita, polo, 1-2-1-1. Confirme as condições do vento nacional. Via Juliette, portão 1. Via Juliette, 01-3304. Pushback está no dentro do 5, vou no 095. No 095, aguarde pushback. Aguarde. Bom dia. 95, autorizado pushback, chamamento, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi. Chamador, voo 2199, bom dia, táxi via Alfa, é importante da Juliette. 98, nono, está autorizado ILSXT, reporte estabilizado localizador. Gente, eu passaria estabilizado, 98, nono. E decolagem da intenção hotel, o vento 310 graus, 2 nós. Gente, a linha e decola da intenção Arara 05. Gente, táxi via Juliette, portão 612. November Alpha, informa o setor do voo. Gente, de November Alpha, autorizado o voo local no meu pé, corredor forte até 20 milhas, decola da 17, curva esquerda, controle 19 decimal 35, aciona 0112, coteja. Operacionamento chame torre 18 decimal 95, bom voo. Pressionar, chama pro táxi, que é November Alpha. Cópia. Para o táxi Gol 1095, autonomia de 3 horas, QAB 180, alternativa Campina. 180 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. Índia Alfa, 1895, bom dia, obrigado, boa. Arara 05, confirma o horário de decolagem da Arara? 29. Opa, muito obrigado. 240 via Perzulu no 0, Pupá via Perzulu no 6, saída da Eule da Motiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9, decimal 3-5, aciona 5-5-5-0, coteja. Controle 1-9, decimal 3-5. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Para o táxi. 05 ao controle. Prossiga, Arara 05, nos escuta. Condições de Vaconde. Afirmo, Vaconde da presente Arara 05. Gente, Vaconde. Bom dia, 1095, autorizado. Alinhar, servir, decolar, gestão 10, variável 2. Primeira decolagem da pista, está 10, gol 1095. Siga mais, Sérgio Romeu. Autorizado, mais, Sérgio Romeu. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá para serviço de informação e alerta, chame o centro na frequência 125.945, alternativa 2685. correto, para acionamento, chão em torre 18, decimal 95, com voo, altímetro 1013. Chama pro táxi, vem algo próximo. Ponta cabeceiro no 7 alinhado e pronto, o Índia Novembrão. Ô, Salvador, azul 2790, tá pronto para o táxi. 3 horas e 43 ao céu, deu a terminar em Fortaleza. 256 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, com voo. 13. Principal, índia, alto. O ponto espera vai chamar a torre 5895. Graça, bom dia. Ótimo feriado pra você. Salvador, 1095. 1095, mude o transponder para 5546 na via Arbor, subindo para o 360. Está alocado 5546, confirme a que está recebendo aí. 5540. 540? 5540. Ah, vou modificar aqui. Está alocado 5546, vai trocar por outro. Então, nós anotamos que agora eu recebo 5546 e está em contato com a... Coordenação com a equipe de sola, faz passagem da TR da companhia na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Após a TR, está 2 a 1. November Alpha tem condições de após a decolagem por várias esquerdas de imediato cruzar o campo? Gente, aguarde a autorização de decolagem de November Alpha para decolagem curva esquerda de imediato para cruzamento do campo. Telefa ajuda? Por enquanto tem que ser hora boa mesmo. Autorizado A. Atrás do Rio, na curta, Lima tem 2796. Atrás do Rio, Lima tem 2796, com posto. Então, rapaz, o Rio tem agora uma área para a 0 ou 30 graus? Negativo. O Rio pode manter ou a reta da decolagem normal, tá? Gente, era mais para a aeronave da decolagem na 10. Então, livre decolagem na 7, o vento 280 graus, 5 mais, o índio era o primeiro. Ele vai falar de uma 7, ainda não é grau. 19 18, 1, 1, solo aos 37, direita 1, 2, 1, decimal 1, é o som. Você me chamará 19, 1, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado. 9, 2, 1. Lota 3179, tem informação de autorização Guarulhos, pronto para cópia, posição 09. Na 3179, autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 10, saída da Eulê da Mótiva. Decola da 10, curva à direita, controle 1 na decimal 35, aciona 5556, goteja. Autorizado nível 320, Guarulhos, fazendo 10, saída da Eulê da Mótiva. Decola da 10, com curva à direita, controle 10935, goteja, na 3179. Gotejamento correto, chama para flashback sonamento. Solo Rio 9891, nível 950. Rio 9891, taxi via Alfa, quilo Pat 3. Via Alfa, Pat 3, 981. Aguarda para o cruzamento do campo. Esquerda, controle vento 90, aguardando o cruzamento, linha 9 Emerald. Na 095, suba restrita nível de voo 300. Restrita agora é o 300, 095. Cruza o campo, reporta livrando, de Nova Emeralda. Reporta livrando, de Nova Emeralda. 2796, decolou aos 39, tráfego à direita cruzando o campo, a sua retaguarda, não interferindo, chama o controle de 935, boa viagem. Sente o tráfego, vai chamar o controle de 935. Tiago, o Fiota está pronto para ingresso? Salvador Azul 4299, QAB 120, conserva, libera um 3 com 4 horas de 30 de autonomia para o site. 2796, contato radar, subindo para 170, saída Conde. Contato radar, subindo para 170, na saída Conde, Azul 2796. 25, obrigado, bom dia. Aqui, Juliette, chama para o Siga. Na índia do Ferry Boat, seguindo para pouso em Salvador, via Litoral Sul. Gente, vai que Juliette, chama o reposto outra vez de Pituaçu. Está seguindo o DCT para Pituaçu, em função de informações aqui a... A sul, reporta quando lá. Vender Alfa, feito do cruzamento do campo, pro do corredor forte, aguarda a transferência de controle. Pro do corredor forte, aguarda a transferência em Guiana Vender Alfa. Salvadora, 5 dias, azul 4299, ponte espera, cruzada. 4299, bom dia, alinha e mantém, cabeceiro 90. Ali mantém, cruzada, 4299. Pela Vender Alfa, chame agora o controle de 1935, até regresso. 1935, ainda na Vender Alfa, até regresso. Salvador, bom dia, Papai Romero, de Novembro Alto, corredor forte, mil pés. De Novembro Alto, mantendo mil pés no corredor forte. Mil pés no forte, na alta. 1095, restrito no 300, chame C2, recife, na frequência 260, alternativa 28, decimal 8. 260, 288, restrito 300, obrigado, Romero. Passa autorizado de ingresso, tem a porta cabeceira 17, a linha de trânsito. Patrulha 02, prossiga. Azul 4299, como tráfego sua esquerda, mantendo no meu pé e se afastando com o Pro Nordeste na terceira com sua decolagem. Livre de decolagem 1-0, vento variável 3-9. E qual a parte que se encontra? Gente, aguarde qual é o patrulha 02. Olha, segue via corredor axé, confirme. Passou, Mike, Gillette ao meu. Decola da 17, Proa Norte, controle 119, decimal 35, aciona 0121, coteja. Senhor, muito bom dia, o papapá, Mike, Gillette ao meu. Mike, Gillette, Romeu, prossiga. Aproximando de Itapuã para pouso no seu 45. Presente autorizado, curvar a esquerda, cruzar sinal 1-0, reporta numa curta sinal para o pátio 5, Mike Gillette Romeu. Reporta na curta para o 5, Romeu. Bem, Servo Costa, aguarde fazer o próximo. Siga, 02. Chama para o táxi, 402. Mike, já te ouviu, cruza final, parafuso no pátio 5, evitando o eixo de decolagem da 17, ok? Afirmativo, sem interferência no eixo da 17. Servo Costa, tráfego à direita do helicóptero, deve aproximar direto para o pátio 5, não interferindo com o eixo de decolagem da 17. Livre de decolagem, pista 97, vento 340 graus, 4 nós. Informa que o circuito primeiro será pela esquerda, padrão. Mike Gillette Romeu, pouso critério no pátio 5, vento 340 com 4, reporta solo controlado. 340 com 4, reporta solo controlado, Romeu. Pessoal, 35, aciona 5566, coteja. Cotejamento correto, informa a parte POB. A bordo, altímetro no 0 no 3, para acionamento chame torre 18, decimal 95, com voo. Thiago Fiosa decolou aos 47, curva esquerda, circuito padrão, reporta para girar base 17. Curva esquerda, circuito padrão, reportará para girar base 17, Thiago Fiosa. Sul 4299, solicita pro de Batman. Nível 090 para nível 340 da El Motiva. Azul 4299, contato radar 340, saída da El. O senhor tentou fazer chamada com controle? Tá, o controle esqueceu de a torre esqueceu de transferir, a gente transferiu agora. Sente o Azul 4299. Solicita pro de Motiva, Azul 4299. Tem a lenda aguardando coordenação Motiva com o centro Recife? Azul 4299. Bom dia, Azul 2590, formação Índia. 2590, bom dia, via Mari, no ideal desça ao 050. Via Mari, desce no ideal 050, 2590. Controle Salvador, bom dia. Ocean Air 6301, formação Índia. Ocean Air 6301, bom dia, via Bons, descendo para 4 mil pés, ajuste padrão. Bombe, 4 mil pés, 8666, eu não ando. Série Solos 47, frequência livre, bom dia. O solo patrulha 02. Considere decolagem ao 49, proa norte, aguarda transferência, o 02. 02, aguarda transferência. O 02 evitando a sinal da 17. Evitará o 02. Tem algum piloto girando base da 17. Torre, o 02. Prossiga, 02. Muito urubu aqui na final da 17, tá? Ciente. Ouviu, Serra Golfo? Afirmativo, grato 02. Ok. Serra Golfo, autorizado, toque remetida, pista 17, vento 330 graus, 3 mais. Autorizado, toque remetida, 17, eu com Oscar. Patrulha 02, aciona 0121 e chega o controle 1935. Copiou a torre, patrulha 02? Direção final 17, Serra do Oscar. Livre toque remetida, 320 com 3, Serra do Oscar. Livre toque remetida, Serra do Oscar. Patrulha 02, na escuta da torre? Pode visual com o local de pouso e o estimado de pouso. Mais 2 minutos para pouso, patrulha 02. Controle 29 Beiral, ingressando Corrida Interlagos para ingresso Salvador. 29 Beiral para reporte rotatória. Rotatória, 29 Beiral. Zero cinco ao controle. Zero cinco ao controle. Prossiga controle, arara na sua escuta. Está passado 63 milhas de Salvador. O seu radar terminado pelo controle Aracaju, na sequência 120 decimal 3. Serra Golfo Oscar, tocou RMT 852, autorizado por vara esquerda, reporta para girar base em 1 na festa. da esquerda, reportará para girar base 17, Serra Golf Alpha. 140. Confirmação POB? Copiado aqui do Serra Livre. Silêncio, frequência livre, até o retorno. Obrigado, pode ser. Para cruzamento, 9028, Serra Golf Alpha. Sente autorizado na base pela esquerda, porta final 97, Serra Golf Alpha. Reportará final 97, Serra Golf Alpha. Transição Aracaju, decolada 10, curva à esquerda, controle 199.35, aciona 5575, coteja. Sejamento correto, chama para pushback sonamento. Que a rotatória me bloca o campo. Corrigindo, ainda na Weber Alpha. Está na Weber Alpha, sim. Está na torre 1895. É 1895, ainda na Weber Alpha. Estou em Salvador, Serra Golf Alpha. Rotatória de... O ainda na Weber Alpha. Rotatória me bloca o campo. Gente, desça para 3.000 pés e ajuste na 013. Direto Duna, 1.003 ajuste e desce na 3.000, rua 2590. Reporta na rotatória, o William Novemberal. Rotatória, Novemberal. Pessoal, o William Novemberal tem posição de postal na 7? Afirma, William Novemberal. Então encurta, reporta na final de 3.000, tem condições de colar? Afirmo. Final 97, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, autoridade toque remetido 97, o vento 330 graus, 3 mais. Livre toque remetido 97, Sierra Golf Oscar. Helicóptero é Gol 2196. Vai ao Leda Bidev. Gol 2196, vamos com a pena. Totalizado posto seguro, nível 360, decola pistola 0, curva direita, saída da EL, Leda e DEV. E a opera o IC50. Controle Salvador, opera 119.35, transponder 5002. Autorizado posto seguro, nível 360, decola 190, curva direita, na saída da EL, Leda e DEV. O controle 119.35, transponder 5002, favor 2196. 2196, corretamente, vamos ver o que está acontecendo. Salvador, Nostra Nero, 632, Texas, 632. Os da torre está guarda, autorizado, mano, pronto para o táxi. Posso mostrar o táxi, curva esquerda, posso passar em teste, você passará livrando com o Salvador, bom dia, Oceano 3604, informação Índia, autorização Brasília, pronto para a copa. Viva voo Mari para a chegada Mari, reporte no ideal de descida. Já está no ideal de descida, voando Mari, o 9703. Salvador, 9703, desce inicialmente nível de voo 110. 3.3, poderia repetir os bens. Curtíssimo sinal da 97. Recolta na curtíssima, 97, Nova Liberal. 0360, para Brasília, decola da 10, primeira curva direita, emissão, apertura 17, na árvore, transição elétrica, 1935, 577, transpondo, 3304. 3304, está correto, são prontos, estiver funcionamento. Vou esperar, 3304. Reporte estabilizado. Da Índia. 10 para 2000, autorizado ILS, da cabeceira 90-2590, reporte estabilizado. Eu, Serra Lima, desce para 3 mil pés, ajuste 1013. Para 3 mil pés, ajuste 1013. Azul 2780, tomou o controle? Afirma, ingressando na sua terminal 2780. Azul 2760, sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, reporte no ideal de descida. Vou dar lá para a descida, 2780. Na curtíssima final da 107, não vai interferir. Mesmo já está tocando solo, ajuste no 013, aguarde autorização de pouso. Segue na aproximação, aguardando a autorização de pouso, poderia confirmar o vento? Variável com 3 nós. Sim. E a Novembro Alfa tenta patas na final, livre pouso no 7, variável com 3 mais. É, correção, livre toque emitida no 7, variável com 3 mais. Azul 9713, número 4 na aproximação, mantenha indicado de 2409. O número 4 tem condições de reduzir abaixo de 240, confirma. Afirma, tem condições de reduzir? Vou até 200 nós, se desejar. Certo, mantenha indicado de 230 nós, é do 9703. 230, 9703. Voo 960 tem condições de manter presente em velocidade até a próxima duna? Tem sim, voo 960. Mantém. Mas precisa descer, tá passando 190 para uma centena, voo 960. Espera com curva esquerda, aguardando para cruzar final 90. Está bom, aguardando, ainda não vai ter nada. Tiago Frost, autorizado base pela esquerda, reporta curta final 97. Autorizado base, reporta curta final 97, Tiago Frost. E a Novembro Alfa tem condições da presente curvar à direita para cruzar final 1-0, agilizando? Afirma, ainda não vai ter nada. Curva à direita, cruza final 1-0, reporta livrando de Novembro Alfa, evitando o eixo da final da 97. Está ciente, General Liberal. 6 pouso no 93 ali, mantém cabeceira no zero. Confirma, seria o São 3179? Ah, sim, 3179, perdão. Ali mantém, cabeceira 1-0. São 3179, ali mantém, 1-0. 6311, solo 03, direita 1-2. É o solo. Confirma, prefeito, 1-2-1? 1. 1-2-1-1, só lembrar, caminhão 6-3-1-1. 1-2-1, decimal 1. 2-1-1. Chama a torre agora em 1895, ajuste no 013, no Mike Direct Romeu. P80, Golão 960, mantendo 2809, ok? Esse Golão 960, desce para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado a assinar ILS, reporte estabilidade. P13, desce para 2000, chama no estabilizado, ILS X-Ray 10, Golão 960. Salvador, bom dia, azul 2590, final ILS 10. 2590, com sua aproximação, cheque trem agora de pista livre. 7 para Maracuã do Baixada Travada, aguardando pista livre, azul 2590. 280 graus, 5 nós. Iniciando decolagem, pista 1-0, 3-1-7-9. Alfa, prossegue com a perna do vento, aguarde para girar. Segue perna do vento, agora no pé da base, de 9 graus. 97-13. Você ali no forma velocidade indicada? 1972. Pode estar por lá? Agora só para prosseguir, encerra o fiótico. Farol de Itapuã, aguardando instruções para prosseguir, Oscar. Rever Alfa, 3 milhas da cabeceira, inicia esperas com curvas à direita, aguardando instruções. Curvação à direita, 3 milhas da cabeceira, está visual com a terra da zona final. Gente, índio Rever Alfa, mantém esperas no setor, com curvas à direita, 3 milhas, sem interferir com o tráfego na final. Gente, índio Rever Alfa. Azul 2590, informa o tráfego à sua esquerda. Um Thiago 150 efetuando espera com curvas à direita e o tráfego adicional prosseguindo agora para o litoral sul não vai interferir com a sua aproximação. Autorizado pouso pistão no zero, vento 270 graus, 5 nós. Gente, dois tráfegos livre pouso, azul 2590. Confirma o vento, por favor. 270 graus, 270 graus com 5 nós. Gente, azul 2790. 3179 decolou ao 06, controle em 1 do 935, bom voo. Obrigado, eu volto. Para o pushback, essa na lenta está 3304-01. 3304, após o ingresso, leva a aviança na posição 02 à sua esquerda, autorizado, chamando pronto para o táxi. Relativa após a passagem do avião no 02, está pronto, está autorizado para 3304. 320, está 3179. Azul 2760, copiou o controle? Descendo com 210 reduzido, senhorita, até autorizado até 060, confirma. Tony, o mais seleção, meu. Sr. Juliette, meu, prossiga. O papá, mais Juliette Romeu, autorizado o táxi, reporte para ingresso. Papá, mais Juliette Romeu. E o papá, reporte para ingresso. Bora, para 060. Tiana é 6312, ali mantenho no zero. Ok, metal autorizado até que diga, senhor. 0060, azul 2780. 060. Mantenha a flor de Mari? Mantenha a chegada Mari, azul 2780. Mas que capital bota os olhos aqui, pelo Serra Lima, ainda mantenha presente para o aguardo do motor para o localizador. Salvador, azul 2590, livrando a classe 50. 590, bom dia, está autorizado Alfa, Eagle Pat 3, possivelmente a posição 3 Lima, fica atento, sinalizador. Gente, Alfa Eagle Pat 3, apreensivo 3 Lima, cara atento, obrigado, Eagle 290. Terra Golf Oscar, tem condições de girar a base curta, está pouso lá no 7? Afirmativo, assim que autorizado, Serra Golf Oscar. Gente, o Isla Weber Alfa no Solo 08, libere na Quebec. A aeronave da companhia está seguindo agora na retaguarda, o Índio no Liberal. Poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, somente está com decolagem de altimetria agora em 1.18.95, ajuste altimetria no 0.13, bom voo. Canel 6312, autorizado decolagem 10, vento 270 graus 59. Decolagem. Juliette Serra, prossiga. Fechando pro táxi. Direita 040, desça para 3.000 pés, ajuste na 013. Direita 040, 3.000 pés, ajustado. Azul 9713. 2780, solicita um 2000 à esquerda, senhorita, para avisar a informação 020 de Bro. Esse é o azul 2780. Estou aguardando instruções para cruzamento. Para onde está pronto, aguardando instruções, tá? Papá, papá, Maxiante Romeu, condições de decolada presente, comprou a Norte? Afirmo. Comprou a Norte, vento 280 graus, 069, Maxiante Romeu. Iniciado, para o solo já o Maxiante Romeu. Você, né, 6312. Decolou ao 10, controle agora em 1935, bom voo. 1935, obrigado. Azul 973, desce para 2.000 pés. Autorizada a sinal ILS, reporta estabilidade. 2.000 pés autorizado, ILS reportará ao 973. Azul 2780, desce para 3.000 pés, ajuste no 013. Reporte por sinal de desvio. Eu ativo para 3.000 com 1.013, vai reportar para Antuna. Olho, papapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Zero. Estabilizado no ILS X-Way 1-0. 1-60. Na aproximação, QNH 1-0-1-3, check-train. 1-13, baixada e travada, 1-60. 1-60, autorizado pouso, pista 1-0, vento 270 graus, 5 nós. Ok, então autorizado pouso 1-0, com 1-60. Informa o Urubus aqui na final, ok? Confirme. Informa pássaros Urubus na final. Sim. 895. Torre 1895, Serra Lima. Azul 2780, redução de velocidade 1909. Ao término de desvio, a proa para interceptar localizado 2050. Cliente vai reduzir para 1900 e após o desvio, proa 055 para interceptar localizado.